Charles de Moura, ele embarcou em Belém, com as suas caravelas, uma viagem além. Aonde tem São Miguel, eles passaram também. Subiram no rio Guamar, desembarcaram em Ourém. Subiram no rio Guamar, desembarcaram em Ourém. Vem ali na cachoeira, ali não tinha ninguém. Perceberam que tinha ouro, disseram aqui é Ourém. É linguagem portuguesa, que no Brasil também tem. Por isso a nossa cidade, eu dou os meus parabéns. Por isso a nossa cidade, eu dou os meus parabéns. Português Louro de Moura, ele embarcou em Belém, com as suas caravelas, uma viagem além. Aonde tem São Miguel, eles passaram também. Subiram no rio Guamá, desembarcaram em Orém. Subiram no rio Guamá, desembarcaram em Orém. Luiz de Moura chegou, não tinha casa e nem rua. Fez o seu acampamento em cima da terra crua. O rio fazendo curvas, igual um arco de pua. O time com o mesmo nome, Luiz de Moura é a rua. O time com o mesmo nome, Luiz de Moura é a rua. Português Luiz de Moura, ele embarcou em Belém, com as suas caravelas, uma viagem além. Aonde tem São Miguel, eles passaram também. Nem bairro do terminal. Aonde é São Paulo, era um pantanal. O cafeteu aí porão, era um solo maçal. O cafeteu aí porão, era um solo maçal. Português Luiz de Moura, ele embarcou em Belém, com as suas caravelas, uma viagem além. Aonde tem São Miguel, eles passaram também. Subiram no rio Guamá, desembarcaram em Ourém. Subiram no rio Guamá, desembarcaram em Ourém. Depois fizeram uma igreja, casa de oração. Eles estavam conversando e eu prestando atenção. Tinha um tabelião, cadeia para a prisão. E disseram que o Ourém não começou do porão. E disseram que o Ourém não começou do porão. Português Luiz de Moura, ele embarcou em Belém, com as suas caravelas, uma viagem além. Aonde tem São Miguel, eles passaram também. Subiram no rio Guamá, desembarcaram em Ourém. Subiram no rio Guamá, desembarcaram em Ourém. Vou fazer um intervalo, todos queiram desculpar. Eu cantei esta toada porque ouvi conversar. Ouvido é para ouvir, boca é para falar. O que me contam de dia, de noite eu vou inversar. O que me contam de dia, de noite eu vou inversar. Português Miguel, eles passaram também. Subiram no rio Guamá, desembarcaram em Londres.